Demanda. Diário. Data. 18 de dezembro. Domingo. 10 dias. Doses. Drinks, damas, divinas. Dádivas, din-din. Daqui, dali, donde. Dicas. Destinos, direções, despedidas. Dúvidas. 12, 16. Drogas. Depois, discussões, disturbo, dependências. Danos, desgraça, destruições. Detentos, detido. Defronte, disciplinas, duelos, dramas, doutrina. Desprezo, derrota, domínio. Disfarça, distância, desinfeta, dedo duro. Delator, diz que denúncia. Deixa, deixa. Decidido, delegam, degradam, derrubam ditadura. Diplomacia, demagogia, direito desativado. Dividido diariamente, desafio, dificuldade, desempregos, doenças, dor. Descoberta, distribuições. Desacerto, desejo, determinação. Devoção, dignidade, decepção. Download, deputado, desvio, detém dinheiro. Documentos, débitos, degenerados. Democracia, decência, desmoralizada, dramática. Decoro, deboche, decadência. Defendo dentre desses, derivado da dedicação. Depoimento, discurso doido, deve dar. Deliberar, dois driblam. Desamor, desânimo, desastre. Delimitações, destroço, desunião. Discórdia, discriminação. Debate, diretoria disputa um detalhe. Dígitos, descrito, decreto, difíceis. Decalque, destaque. Dizer, desabafar, dimensão desejada. Deita, deita. Descansa. Dorme. Deu. Deixa disso. Demora. Definido. Divulgado. Declarado. Deduzido. Deus domina.